faz o coração bater. Parece que ele vai cair na hora H, a gente ri. E tem palhaços pra fazer, mil trabalhadas pra você. No meio deles uma não, que apronta sempre confusão. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Toda vez que o circo chega lá vou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Faz de conta que o circo agora é meu. Oi criançada, alô, alô, o nosso circo já chegou. Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir. Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão e faz até o macaco andar de bicicleta pelo chão. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Toda vez que o circo chega lá vou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Faz de conta que o circo agora é meu. Hey! Hey! Hey! Hey! Tem trapezista pra valer, que faz o coração bater. Parece que ele vai cair na hora H. Trabalhadas pra você. No meio deles uma não, que apronta sempre confusão. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Toda vez que o circo chega lá vou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Faz de conta que o circo agora é meu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Toda vez que o circo chega lá vou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Faz de conta que o circo agora é meu.